4, aciona a identificação da sua chegada por mais uma para 2010, 28.30.013. 6, frequência 1251, nota 9238. Viva Via Santa Varuna, nível 180, cancela a restrição. Via Varuna 180, cancela a restrição. 2222. Descendo frequência 118, décima leste. Após a árvore elétrica, tem um tráfego de segurança do sul na área de centro, então não será autorizado inicialmente a sua direção. Agora de 2020, se achar melhor, não é direção elétrica.

Thank you. Porto Alegre via Whiskey 33, flight level 200. Take off runway 10, after take off, right turn, departure São João, and the Coral Transition, call code is 5222, and the flight frequency 120, that's Maui. traffic through the Pacific Northwest. Thank you.

09, this is a radio for life. Don't hold.